devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Ai, ai. Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira. Estandarte vai.